vou bater na porta dele, vou dar na cara dela. Isso é mesa de bar, é amor de mar. Não estamos juntos, nosso caso acabou, mas o nosso fogo ainda não se apagou. Você diz que está feliz espalhando o que está em outra, e eu aqui fingindo estar amando outra pessoa. Tudo mentira, a gente sabe que na verdade somos dois covardes. Vamos vivendo tentando esconder que na verdade eu e você dois vagabundos, e a gente se completa. Amo ela, ela me ama. Somos tampa e panela. Somos os dois vagabundos, e a gente se completa. Somos os dois sem vergonhas. Não vale nada, nem eu e nem ela. A gente sabe que na verdade somos dois covardes. Vamos vivendo tentando esconder que na verdade eu e você somos os dois vagabundos, e a gente se completa. Amo ela, ela me ama. Somos tampa e panela. Somos os dois vagabundos, se completa. Somos os dois sem vergonhas. Não vale nada, nem eu e nem ela. A nave Big Som.